alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Olá, menina. Olá, menino. Ô, macho. Ô, menina. Beijão pra você. Macho, um abraço, viu? Agora eu vou pegar essa mania de ficar chamando os outros de macho. Daqui a pouco a gente vai falando: Maurício, você tá boiolando demais, Maurício. Cuidado. Tem nada não. Eu já tô velho, ninguém vai ficar falando mal de velho não, né? Ora, mas tá. O importante é que a gente tá fazendo as coisas. Eu acho graça, eu acho interessante, eu acho bacana, eu acho bonito. Então não tem nada a ver, não é? Ora, de repente tá te agradando também. Então, eu acho que também a gente chamar os outros fica... Que coisa, só porque é um tratamento cordial, um tratamento amigável, né, que o pessoal faz lá no Ceará, mais precisamente naquela região de Fortaleza, então não tem por que também a gente ficar aí estranhando, não. Eu acho aí tão bacana, é uma forma carinhosa de chamar o outro, de tratar outra pessoa. A gente não tem um negócio, ô bicho, ô cara, ô mané, não é? A gente tem essa maneira de ficar aí... Também a nossa maneira, chamando, tratando os outros, lá eles tratam assim. Ô macho, é a mesma coisa. Então, não tem nada demais. Nada, né? Mas, ó, vamos trazer música. Daqui um pouco a gente fala mais. Ah, sim, já eu digo também a carta de destaque de hoje, viu? Márcia Ferreira começa com a música Doce. Roda lá, menino, roda. Aquele amor doce, doce que você me deu, quanta saudade trouxe os carinhos seus. Sem ter você, por onde vou? Vivo sofrendo, pois não tenho seu calor pra ser feliz. Completamente é preciso seu abraço, seu amor, meu corpo quente. Oh, meu amor, doce, doce, que há muito eu não vejo. Vem me beijar hoje, hoje, vem matar meus desejos. Sem ter você, por onde vou? Vivo sofrendo, pois não tenho seu calor pra ser feliz. Completamente é preciso seu abraço, seu amor, meu corpo quente. Aquele amor doce, doce que você me deu, quanta saudade trouxe os carinhos teus. Sem ter você, por onde vou? Vivo sofrendo, pois não tenho seu calor pra ser feliz. Completamente é preciso seu abraço, seu amor, meu corpo quente. É preciso seu abraço, seu amor, meu corpo quente. Você pode estar dizendo: nossa senhora, mas esse Maurício é bobo demais. Mas sou mesmo, e daí? Tô nem aí, ó minha ruga de preocupação aqui. Você fica pensando que eu sou bobo, que eu sou isso. Ah, tô não. Eu acho é bacana, viu? A gente tem que ter a dose da gente de ingenuidade também. Aí você vai falar, mas você de ingênuo não tem nada. Realmente, né? Realmente de ingênuo não tem nada não. Porque com essa idade toda, se ainda dissesse que eu sou ingênuo, aí seria uma mentira deslavada. Mas que pelo menos eu procuro ser assim, o mais autêntico, o mais simples possível. Isso aí eu procuro sim, viu? Assim, a carta destaque de hoje, Maurício. Ih, rapaz, uai. Carta da mulher apaixonada de Lagarto. Lagarto é a cidade do patrão. É, Lagarto é a cidade do Edelson Moura. Ih, rapaz, será que essa carta aqui não está falando, não é do Edelson Moura não, meu Deus do céu? Será? Ó, eu nem li a carta, hein? Ó, Edelson, me perdoe, eu tô lendo, eu vou daqui um pouquinho que eu vou ler a carta aqui da mulher apaixonada de Lagarto, viu? No Sergipe, para saber se não é alguma coisa falando mal de você aí, viu? Daqui um pouquinho vamos conhecer a história da menina então, tá bom? Mas vou rodar agora para vocês aí, The Walker, uma música internacional, The Corn in the Brussels. Roda lá, menino. Rise up. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Ei, Clarice Lispector, ela sempre foi demais, viu? Ela é uma grande escritora. Olha só o que ela diz aqui: não me deem fórmulas certas, porque eu não espero acertar sempre. Não me mostrem o que esperam de mim, porque eu vou seguir o meu coração. Não me façam ser o que eu não sou. Não me convidem a ser igual, porque sinceramente eu sou diferente. Não sei viver de mentiras, não sei voar com os pés no chão. Sou sempre eu mesma, mas com certeza não serei a mesma para sempre. Viu? Clarice Lispector, uma fantástica. Quer dizer, ela é sempre ela mesma, mas nunca será a mesma para sempre. Porque vai chegar o dia que ela também vai para outra dimensão, assim como todo ser humano, né? Como todo ser humano também muda de dimensão. Muito, muito interessante essa frase dela, muito profunda, viu? Olha agora uma dobradinha, gente. Chico Rei e Paraná, tranca a porta e me beija. Ah, safadinho. E depois, Rosana, o amor e o poder. Vamos lá, vamos rodar. Se me entende e coloque-te uma vez nesta cabeça que eu te amo. Tô cansado de falar do meu amor, tô ferido, machucado por favor. Vê se mata a solidão que me apavora. Não vai embora. Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei. Se eu bebi algum pecado, eu já paguei. Por favor, não me imponha seu castigo. Fica comigo. Quero fazer com você um amor mais gostoso. Quero transar com você sonhos de amor. Tira de dentro de mim o amor que deseja. Jogue essa mala no chão, tranque a porta e me beija. Sabe o que eu sofri, o que chorei. Se eu devi algum pecado, eu já paguei. Por favor, não me imponha seu castigo. Fica comigo. Quero fazer com você um amor mais gostoso. Quero transar com você sonhos de amor. Tira de dentro de mim o amor que deseja. Jogue a algumas coisas que a gente lê que causam uma certa repulsa, causam uma certa revolta, porque muitas vezes isso aí pode ser uma frase preconceituosa ou uma frase que, na verdade, não está condizendo com a realidade. Veja bem o que, que eu estou falando, porque o que eu estou lendo aqui. O cantor Belo, aquele que foi preso e condenado por tráfico de drogas, né, vai se candidatar para deputado federal. Aí vem aqui o que está escrito aqui na reportagem que fizeram. Se fosse num outro país, ele nunca seria candidato, pois ele nunca seria eleito. Mas no Brasil pode até ser eleito. Depois o brasileiro reclama que na política só tem corrupto. Então, vai um deputado traficante aí? Agora veja bem, olha os vários aspectos que tem essa notícia. Ela é preconceituosa, porque está certo, ele foi um condenado, foi um preso condenado pelo tráfico de drogas. Mas ele não pagou a dívida dele, ele não esteve preso, não pagou a dívida com a sociedade? O que a mesma sociedade hipócrita é essa que obriga a condenar e depois vira as costas para a pessoa depois que ela paga a dívida com a sociedade? Então, são dois pesos e duas medidas. Eu, a princípio também, eu ficaria revoltado, chocado. Falei, pô, mas votar num cara desse aí, eu posso confiar num cara que já foi preso, que foi condenado pelo tráfico de drogas? Foi! Já está, o verbo está no passado, foi. Ele hoje, quem é que sabe o comportamento dele hoje? Quem é que pode botar, quem é que pode dizer como é que ele está se comportando nos dias de hoje? Então a gente não pode ser preconceituoso a esse ponto, não. A gente tem que, na verdade... É um absurdo isso? É um absurdo. Mas, então, o absurdo já começa da própria sociedade. A própria sociedade é que deveria impedir, já que ele... já que a própria sociedade está reclamando, achando que é imoral... um homem que já foi preso por tráfico de droga e tudo, que já foi condenado, então, já que a própria sociedade acha que isso é imoral, que então proíba que ele se candidate a alguma coisa. Porque fatalmente ele acaba sendo eleito, sim. E aí ninguém pode reclamar, mas era um bandido. Ah, era um bandido, mas quem botou lá foi quem? Quem votou nele, não é? Então isso aí é uma... A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de frase, porque ela é muito preconceituosa mesmo. Vamos trazer agora mais uma musiquinha, agora vamos rodar o Demi Rousseau, We Shall Dance, roda lá menino. We shall dance. Programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Menino, menino, eu tô acho que conversando um bocado demais, viu? Um bocado além da conta. Então, vamos trazer mais música, porque aí depois a gente... Ah, sim, deixa eu só lembrar aqui que a carta destaque de hoje é da mulher apaixonada de lagarto do Sergipe. Ainda bem que não é nada com o Edelson, não. Já li a carta, viu, Edelson? Pode ficar tranquilo, não é nada com você, não, viu? Mas é, eu acho que talvez você até conheça essa mulher da história aí, viu? Eu não sei não, de repente, viu? Você até conhece a mulher da história aí, a carta mulher do lagarto no Sergipe. Vamos rodar agora o Marcos Dione? É. É isso mesmo. É o meu amigo Marcos Dione que canta o Cordão da Saia. Eita, arrebentou o Cordão da Saia. Vamos consertar aí, gente. Vamos lá, roda, roda, roda, menino. Minha vizinha quebrou o cordão da saia, agarradinha dentro do salão. Eu estava dançando com ela, naquela hora houve grande confusão. O meu vizinho logo ficou bravo, ficou zangado igual um leão. Quando viu aquela conversa, daquela saia dentro do salão, peguei meu paletó e ali mesmo eu cobri ela, enquanto o povo consertava o cordão da saia dela. Peguei meu paletó e ali mesmo cobri ela, enquanto o povo consertava o cordão da saia dela. Mulher bonita quando vai para o forró, todo homem quer lhe dar um beliscão. Mulher bonita quando vai para o forró, todo homem quer lhe dar um beliscão. Um puxa pra dentro e outro já puxa pra fora, é nessa hora que a saia quebra o cordão. Um puxa pra dentro e outro já puxa pra fora, é nessa hora que a saia quebra o cordão. Minha vizinha quebrou o cordão da saia, agarradinha dentro do salão. Eu estava dançando com ela, naquela hora houve grande confusão. O meu vizinho logo ficou bravo, ficou zangado igual um leão. Quando viu aquela conversa, daquela saia dentro do salão, peguei meu paletó e ali mesmo corri ela, enquanto o povo consertava o cordão da saia dela. Peguei meu paletó e ali mesmo corri ela, enquanto o povo consertava o cordão da saia dela. Mulher bonita quando vai para o forró, todo homem quer lhe dar um beliscão. Mulher bonita quando vai para o forró, todo homem quer lhe dar um beliscão. Um puxa pra dentro e outro já puxa pra fora, é nessa hora que a saia quebra o cordão. Um puxa pra dentro e outro já puxa pra fora, é nessa hora que a saia quebra o cordão. Um puxa pra dentro e outro já puxa pra fora, é nessa hora que a saia quebra o cordão. Um puxa pra dentro e outro já puxa pra fora. Ô, meu amigo, minha amiga, você quer participar aqui do programa do Maurício Fares, quer? Você pode escrever aí para a caixa postal 0633, CEP 71749-970, Brasília, Distrito Federal. Ou então através do site www.radioestudiobrasil.com.br. Aí você pode, de uma das duas formas, né? Ou através da carta ou através do site. Aí você manda aí o seu recado, o seu pedido musical, a sua carta de destaque. Enfim, participe da forma como você acha melhor, porque aqui eu atendo do jeitinho que você gosta, do jeitinho que você quer, tá bom? E olha só agora quem vai cantar é o Maurício Fares. Maurício Fares, Aline, roda lá, menino. Retornei na areia branca e ardente, então te esperei. Ouvi os teus risos que eram vindos, e uma onda trouxe aos meus pés, e eu chamei, chamei Aline, estou aqui, e eu chorei, chorei. Por ti, risquei na areia teu lindo rosto, sempre sorrindo, talvez de mim. A onda mansa tudo apagou, a mesma esperança de te encontrar. E eu chamei, chamei Aline, estou aqui, e eu chorei, chorei um mar só por ti. Anunciava o amanhecer, e eu chamei, chamei Aline, estou aqui, e eu chorei, chorei um mar só por ti. E eu chamei, chamei Aline, estou aqui, e eu chorei, chorei um mar só por ti. Estamos apresentando o programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Fares. Tá quase na hora, gente, da nossa carta destaque. Hoje é a história da mulher... Como é que é? Mulher apaixonada de lagarto no Sergipe. Já, já, eu trago a sua carta aí, menina. Daqui um pouquinho. Mas agora vamos rodar aí o Bruno e o Marrone. São três músicas ao mesmo tempo. É Boate Azul, Sublime Renúncia e Meu Primeiro Amor. Bruno e Marrone canta. Roda lá, menino. Roda, macho. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com uma flor da noite, em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite estava comigo,

Olha, Maurício, eu não te conhecia. Apenas conheci o Edelson Moura porque ele é aqui da minha cidade e foi embora quando rapazinho ainda. Mas depois ele voltou e ficou morando uns tempos de novo aqui. E aí, novamente, ele foi-se embora para Brasília. Eu acompanho o programa dele e da Márcia pelo computador. E aí fiquei sabendo que você também viria fazer programa na Rádio Estúdio. Eu fiquei curioso em conhecer quem era esse Maurício Fares que eles tanto falaram e que seria um programa muito bom. Até que chegou o dia da sua estreia. Eu te confesso que estava tão ou mais nervosa que você, pois eu senti pela tua voz que você estava emocionado em voltar a fazer programa de rádio. Naquele instante, Maurício, eu vi que você era um homem especial, de um grande coração e de muita sensibilidade. Foi amor de ouvinte a primeira ouvida, pode ter certeza. Essa é novidade para mim, gente. Amor de ouvinte a primeira ouvida, muito bom. Essa é muito boa mesmo, né? Mas legal, que bom, menino. Sinceramente, eu estou aqui, eu estou emocionado agora de você estar me escrevendo, falando essas coisas. Mas, Maurício, eu gostaria de te pedir uma orientação sobre um fato que acontece na minha vida. Eu tenho um namorado, ele é um homem muito lindo, a gente se gosta muito, mas tem certas coisas que ele faz que me deixam muito nervosa. Ele parece, Maurício, viu, não levar muito a sério a própria vida dele e fica o tempo todo com brincadeira, como se não existissem outras preocupações. É verdade que ele não me deixa faltar nada em casa e sempre paga em dia os seus compromissos, mas eu sempre digo a ele que a gente tem que encarar a vida com mais seriedade, senão nunca consegue atingir o objetivo e ser alguém. Mas Maurício, ele fica rindo de mim. Aí eu fico nervosa, me irrito com ele, pego as minhas coisas e digo que vou-me embora e que só volto a viver com ele quando ele crescer e virar homem. Olha, Maurício, nem assim ele se abala e continua rindo de mim, dizendo que eu sou muito nervosa e preocupada, que eu tenho que encarar a vida com mais amor e não com essa preocupação toda que tenho. Aí então ele me abraça, me beija, e aí toda a raiva vai embora, porque eu amo ele demais. Maurício, o que você acha que eu posso fazer para que ele leve a vida com mais seriedade? Agradece a mulher apaixonada de Lagarto, Sergipe. Olha, meu querido, obrigado a princípio pelas palavras todas que você disse aí no começo, viu, da sua carta. Pô, fiquei realmente muito emocionado de ver que a gente consegue transmitir a própria emoção da gente, não é? Agora, com relação a esse rapaz aí, por que que você quer mudar ele, hein? Olha, se ele... melhor ser uma pessoa alegre, extrovertida, do que alguém emburrado que vive com a cara amarrada pelos cantos, você não acha? Tudo bem que a vida tem que ser tratada, tem que ser vivida respeitando o momento. Quando for para coisa séria, que sejam tratados com seriedade. E se for para brincadeira, também vão brincar, né? Porque afinal, ninguém pode viver a vida toda só pensando nos problemas que a vida tem, não acha? Agora, esse negócio de tentar mudar a personalidade dele não vai ser, acho que vai ser muito difícil. Ele pode se tornar uma pessoa amargurada, uma pessoa sofrida, uma pessoa frustrada. É melhor, é pessoa de assim, de bom astral, que leva a vida rindo, sempre estão de bem com a vida, menina. E isso ajuda em tudo por tudo. Ajuda sim. Ajuda nos estudos, no trabalho, no relacionamento com as outras pessoas. Todo mundo se sente bem ao lado de pessoas assim. Você mesmo deveria deixar um pouco essas suas preocupações de lado. Está faltando o que comer? Ele não está pagando as contas da casa? Ele é vadio, é preguiçoso? Então, claro que não é nada disso, não é? Então por que que você vai ficar se aborrecendo e de tabela aborrecendo ele também? Tá certo que ele não se aborrece, né? Porque pelo visto, quando ele te vê nervosa, logo ele procura te acalmar e tudo fica bem, não é assim? Então, menina, por que ficar insistindo em querer que ele mude o jeito de ser, se no fundo ele é um bom homem e responsável com seus compromissos? Se você ficar insistindo em querer mudar a natureza dele, pode ser que uma hora ele se aborreça de verdade com você. E aí ninguém pode imaginar o que pode acontecer, não é verdade? Olha, menina, preste bem atenção nisso aí que eu estou te falando, viu? É importante que você deixe... deixa ele como é, ele viver a vida dele como ele é. se ele é um homem responsável, trabalhador, só porque ele gosta de brincar, de levar a vida na brincadeira, na risada, mas se ele é cumpridor dos deveres, das obrigações dele, não deixa faltar nada, então por que que você vai querer mudar? É isso que eu estou te falando, uma hora ele pode se aborrecer de verdade com você, e aí, né, de repente, ele pode até te largar mesmo, aí quem pode te largar é ele. Ouça essa música que eu vou rodar aí pra você, tá? É a Perla que vai cantar. Na hora da raiva. Ah, não. Eu não sei a música, não sei a letra, não esqueci já, faz tanto tempo que eu não vejo essa música. Mas eu acho que ela tem muito a ver com a sua historinha assim, viu, menina? É a mulher apaixonada de lagarto no Sergipe. Um beijo no seu coração, querida. Presta bem atenção na letra da música e para com esse negócio aí de ficar sendo tão preocupada com a vida, viu? Na hora da raiva, canta, Perla! Eu lhe disse tudo, na hora da raiva eu rasguei o verbo e falei de tudo, aquilo que sentia e que eu não queria. Eu falei também, levantei da cama e vesti a roupa. Não me conheci, estava quase louca. Fui até a porta e antes de sair voltei com pretexto de me despedir. Na hora da raiva, não pensei em nada. Perdi a cabeça e descontrolada. Peguei minhas coisas, gritei vou-me embora. Lhe disse umas tantas só pra te agredir. Mas você me pegou com aquele seu jeito e puxou com força, me apertou no peito. E como acontece quando a gente ama, me esqueci da raiva e acabei na cama. Você faz de mim o que bem quer, eu não me importo no que der, eu quero apenas seu amor. Só sei que sou uma mulher. Na hora da raiva, não pensei em nada. Perdi a cabeça e descontrolei. Peguei minhas coisas, gritei vou-me embora. Lhe disse umas tantas só pra te agredir. Mas você me pegou com aquele seu jeito, me puxou com força, me apertou no peito. E como acontece quando a gente ama, esqueci da raiva e acabei na cama. Eu quero apenas seu amor. Não me importa o jeito que eu vivo, se sou isso ou sou aquilo. Só sei que sou sua mulher. Ô menina, eu agora vou-me embora. Ô macho, um abraço pra você, macho. Menina, beijão, viu? Fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Até o próximo encontro, até o próximo programa, Maurício Fares. Tchau, gente! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.